Olá, bem-vindos ao vídeo invisual barra ambliupe para os adeptos do politicamente correto. Para o resto de vós, continua a ser a Vaca Cegueta, a terceira edição, depois de um interregno de alguns dias durante o qual estive a fazer um tratamento à calvície nas termas do Luso. Interregno esse que serviu para refletir um pouco na natureza desta vossa vaca. E para decidir torná-la ligeiramente mais educativa, porque é um dever que nos cabe a todos contribuir para o aumento da qualificação académica dos portugueses, essencial para vencer o desafio da aproximação à média dos restantes países da América Central. Começo pela correspondência que recebi ao longo destes dias de todo o país, ilhas adjacentes e províncias ultramarinas, tendo selecionado dois e-mails que me chegaram e que me colocam perguntas, e que isto sirva de exemplo para todos os que ouvem. Qualquer dúvida existencial que tenham, pergunta de cultura geral, ou mesmo um assunto do quotidiano acerca do qual gostassem de saber a minha opinião, basta contactarem o e-mail inepcia@inepcia.com e eu direi de minha justiça, ou não. Se não disser nada, é porque não gosto de vós e acho que o vosso e-mail é uma grandíssima porcaria e não merece que eu perco o meu tempo com ele. O tempo que, como já disse várias vezes, nem é assim tão precioso como isso. O primeiro destes e-mails selecionados é do Fábio. O Fábio tem 16 anos e vive em São João do Estoril. E a questão que o Fábio coloca tem a ver com uma particularidade da sua anatomia íntima que recentemente se alterou, o que é normal, visto que o Fábio está a atravessar a puberdade. Ora, meu caro Fábio, trata-se de um assunto delicado, mas tentarei esclarecer-te o melhor que possa, dentro da amplitude considerável dos meus conhecimentos médicos. Trata-se, com efeito, de uma particularidade bastante original, e após consulta de bibliografia especializada, acho que posso dizer-te que essa parte da tua anatomia que referes pode ter várias cores, mas duvido que verde seja uma cor normal. Por isso, aconselho-te a consultares um médico logo que possas. Não vá o diabo tecê-las. O segundo e-mail é da Sónia. A Sónia tem 22 anos e é de Viseu. E queixa-se de que o namorado lhe costuma usar a roupa interior com a desculpa de ser para lhe tornar mais confortável. E pergunta a Sónia se tem motivo para ficar preocupada. Bom, não tem, não tem, não, não temas, Sónia, não há problema nenhum, é um hábito comum. Muitos homens de barba rija, sem quaisquer tendências homossexuais, o praticam. Eu próprio, isto em jeito de confidência, eu próprio posso dizer-te que, nestas gravações que faço, nunca dispenso o meu corpete de renda com cinto de ligas a condizer. Se este meu exemplo não chegar para te convencer, para te tranquilizar, digamos, posso dizer-te também que é do conhecimento comum nos bastidores do mundo do espetáculo e nos bastidores da televisão, para ser mais específico, que Cláudio Ramos, uma das personalidades mais insignes do nosso meio televisivo, costuma usar um sutiã por motivos médicos para minorar problemas lombares de que sofre, mas também para sentir um certo aconchego naquela zona. E como se sabe, Cláudio Ramos é um homem de família, insuspeito, um verdadeiro macho à moda antiga, pai de inúmeros filhos ilegítimos espalhados por esse país fora e alguns pela vizinha Espanha também. Por tudo isto, não tens que te preocupar com a normalidade, vá lá, do teu namorado, da tua cara metade. E em relação à outra questão que colocas, em anexo, a capital da Austrália é Canberra. O assunto que dominou a atualidade mais recente foi a tomada de posse do nosso novo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que ficará para a história pela sua jovialidade, boa disposição e gosto pela brincadeira, com o cognome Cavaco o Galhofeiro. A cerimónia de tomada de posse foi modesta, como convém a um país em crise económica e a tentar recuperar. Essa modéstia fez sentir, por exemplo, no facto de apenas terem sido mobilizados para o dia da tomada de posse quatro palácios: o Palácio de São Bento, o Palácio de Belém, o Palácio de Queluz e o Palácio da Ajuda, deixando de fora, por exemplo, o Palácio Ducal de Vila Viçosa ou o Palácio da Pena, em Sintra. A tomada de posse propriamente dita seguiu-se uma recepção oficial em que o novo presidente recebeu uma série de individualidades estrangeiras e nacionais, num total de 4 mil convidados, e refira-se, em jeito de curiosidade, que a limpeza dos pratos usados nesta recepção só estará concluída daqui a 5 anos, por altura das próximas eleições presidenciais. Mas isto são pormenores de protocolo que não deverão preocupar os cidadãos conscientes e preocupados com a gestão política do seu país, e a esses interessará mais conhecer o conteúdo do discurso de tomada de posse de Cavaco Silva. Refira-se que o presidente enumerou 6 desafios que o país terá de enfrentar durante o seu mandato. Os desafios são, em primeiro lugar, a criação de condições para um crescimento da economia portuguesa e consequente combate ao desemprego e recuperação dos atrasos em relação à União Europeia. Em segundo, a recuperação de atrasos em termos de qualificação de recursos humanos. Em terceiro, o reforço da credibilidade e eficiência da justiça. Em quarto, a garantia da sustentabilidade da segurança social. Em quinto, a credibilização do sistema político. E em sexto, a ampliação da casa de banho do Palácio de Belém e mudança dos azulejos, porque a Maria não gosta da cor. Para além de ser um dos grandes nomes da história portuguesa recente, Cavaco Silva é também uma personalidade respeitada por figuras de grande importância de todo o mundo e dos mais diversos setores, como foi possível perceber pela lista de dignitários estrangeiros que assistiram na Assembleia da República à sua tomada de posse. Os seus nomes foram ampliamente divulgados por toda a comunicação social. E por isso não valerá a pena referir aqui outra vez essa lista exaustiva, mas no exclusivo Inépcia Vaca Cegueta posso partilhar convosco os pensamentos de algumas dessas personalidades presentes na cerimónia, captados por intermédio de um aparelho ultramoderno e bastante avançado tecnologicamente, cujo nome não vou referir porque é mesmo muito complicado e muitos de vós não perceberiam, mas que permite captar à distância as ondas mentais emitidas pelo cérebro humano e traduzi-las em palavras. Assim sendo, comecemos pelo ex-presidente americano George Bush, o pai do atual presidente George W. Bush e primo em grau muito afastado do popular humorista luso-brasileiro Badaró. E o que George Bush pensou enquanto Cavaco tomava posse do cargo foi: não me lembro se Portugal tem petróleo ou não. Espero que sim, porque senão estou para aqui a perder tempo. Mas isto, para país do Golfo Pérsico, tem um ar muito pouco refinado. Outra personalidade, o Grão-Duque do Luxemburgo, teve o seguinte pensamento a saltar-lhe à cabeça: irra tanto português! Até parece que estou em casa. Já José Manuel Durão Barroso, que não é uma individualidade estrangeira para mal dos nossos pecados, o presidente português da Comissão Europeia, ocupou o seu cérebrozinho da seguinte forma: é tão bom estar aqui em Portugal, finalmente reconhecido como pessoa importante que sou, e os portugueses sabem-no bem. Só tenho pena que o senhor professor não esteja a responder ao meu aceno. Com certeza ainda não me terá visto, até porque me sentaram aqui na última fila da tribuna e este presidente da Eslovénia saiu-me cá um valente cabeçudo. Letícia Ortiz, esposa do príncipe Felipe das Astúrias e futura rainha de Espanha, teve o seguinte pensamento: se este tal de Balsemão me volta a palpar, leva um estaladão que nem sabe de que terra é. O presidente da República de Cabo Verde, Pedro Pires, por seu turno, pensou: isto é tudo muito vistoso, mas podiam ter-me arranjado o sítio para dormir. Acho que ter de ficar alojado na barraca de uma prima na Cova da Moura não é muito dignificante para um chefe de Estado. Ao que Xanana Guzmão, o chefe de Estado de Timor-Leste, contrapôs mentalmente: olha que bonito! Parece mesmo a minha tomada de posse lá em Timor. Quer dizer, pareceria se substituíssem o mármore por um telhado de palha. E também tenho de lhes perguntar como conseguiram esconder tão bem os porcos e as galinhas. E finalmente, o cardeal patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, pensou: se este tal de Balsemão me volta a palpar, leva um estaladão que nem sabe de que terra é. Estamos em março, o mês em que começa a primavera, e aí vêm as andorinhas trazendo no bico a morte de todos nós sob a forma do temível vírus H5N1, o vírus que provoca a chamada gripe das aves. Vamos todos morrer, é um facto, vamos todos ser vitimados pela gripe das aves e vamos todos ter uma morte atroz. Por isso, nem vale a pena entrar em pânico e resta-nos a resignação. Mas, mesmo assim, podemos tomar algumas medidas para sentirmos que temos algum controle sobre a catástrofe iminente. Uma dessas medidas, já anunciada pelo governo, foi o registo obrigatório das aves de capoeira. Um registo que terá a sua utilidade, sem dúvida, mas lanço aqui o desafio, por que não levar a coisa mais além e obrigar as aves a ostentar uma matrícula, como acontece com os veículos automóveis. Para além da matrícula, que poderia ser pendurada ao pescoço de cada ave, e feita em material leve, para facilitar a vida às aves voadoras. Para além desta matrícula, dizia eu, cada proprietário de uma ave, desde os proprietários de centenas de galinhas de aviário até aos proprietários de um mero periquito engaiolado, cada um destes proprietários teria de ter uma espécie de livrete, como o livrete automóvel, que pudesse ser verificado por uma brigada aviária da GNR constituída para o efeito. Outra medida de prevenção envolveria colocar as aves de capoeira em campos de concentração, envergando pitorescos uniformes com riscas verticais e obrigando-as a trabalhos forçados, exterminando-se os excedentes e queimando-se os corpos, que depois poderiam ser cobertos de piripiri e vendidos para fora, acompanhados por pacotes de batatas fritas e tigelas de arroz cozido. A respeito da gripe das aves, há que referir mais uma vez que o vírus é transmissível por contacto sexual e, por isso, todos os encontros dessa natureza com aves domésticas ou selvagens deverão ser feitos com a proteção adequada. E eis-nos chegados à porção educativa desta edição da Vaca Cegueta, em que farei a recomendação de um livro, uma obra-prima da literatura. Poderá parecer invulgar este arremedo cultural da minha parte, mas se a Bárbara Guimarães pode, eu também posso, até porque, ao contrário dela, eu consigo recitar todas as letras do alfabeto e na ordem correta. O livro que hoje vos vou recomendar é A Morgadinha dos Canaviais, de Júlio Diniz, uma das grandes obras da literatura portuguesa. E antes de falar do livro propriamente dito, vou falar-vos um pouco do autor. Júlio Diniz nasceu em 1838, na cidade do Porto. O seu nome verdadeiro, Júlio Diniz era apenas um pseudónimo literário, o seu nome era Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Formou-se em medicina. O seu prato preferido era coelho estufado com ervilhas e ovos escalfados, e é habitualmente visto como situando-se na transição entre as correntes literárias do romantismo e do realismo. A obra deste autor caracteriza-se por uma certa atmosfera bucólica, campestre, que se explica pelo gosto que tinha pela simplicidade da vida no campo e também pela influência que teve na sua vida uma certa camponesa das imediações de Valongo, de seu nome Laurinda, e que tinha fama de fazer bons broches. Um desses broches chegou até nós e está exposto no Museu Etnográfico de Val da Rapalhosa, integrado numa muito interessante coleção de ourivesaria rural. Passando ao livro propriamente dito, A Morgadinha dos Canaviais foi publicada em 1868 e é um dos romances mais populares de Júlio Diniz. Conta a história de Henrique de Souzelas, um dandy citadino que vai passar uma temporada com a sua tia Doroteia numa aldeia no norte de Portugal para se curar de uma hipocondria severa agravada pelo tédio. Ao cair de uma tarde de dezembro, de sincero e genuíno dezembro, chuvoso, frio, assoltado do sul e sem contrafeitos sorrisos de primavera, subiam dois viandantes à encosta de um monte por a estreita e sinuosa vereda que pretensiosamente gozava das honras de estrada, à falta de competidora em que melhor coubessem. Ao chegar à aldeia, Henrique conhece Madalena, a morgadinha dos canaviais, uma das personagens mais ilustres da região, e por ela se apaixona sem ser correspondido, uma vez que Madalena está perdida de amores por Augusto, o modesto e esforçado mestre-escola. Sem o saber, Henrique conquista o amor de Cristina, prima de Madalena, que o convence a juntar-se ao lado negro da vida campestre. Pois, primo Henrique, junte-se a mim e poderemos dominar com pulso férreo toda a aldeia. Mas, Cristina, o que me pedes? Que renegues essas fidelidades familiares e jures obediência cega ao Imperador Galáctico. Trata-se, no fundo, de uma história imortal de amores cruzados, desencontros, reconciliações e batalhas épicas com sabre laser, tendo como cenário o verdejante Minho e uma galáxia muito, muito distante. Vale a pena a leitura. E assim chegamos ao fim de mais uma edição da Vaca Cegueta. Mais uma vez lembro que o e-mail de contacto para qualquer assunto é inepcia@inepcia.com. Podem continuar a visitar a Inepcia em www.inepcia.com. E deixo um agradecimento muito especial ao patrocinador desta edição, o puré de batata Catita. Puré de batata Catita, o único disponível no mercado, que é reutilizável depois de comido. Puré de batata Catita, tão belo no prato como na sanita. Para todos, um muito sincero au revoir e à bientôt!